nota-se aqui algum descontentamento por parte das pessoas que estão a receber as notificações. Já algumas pessoas me telefonaram a dizer que, que não vão mais à feira. Pronto, e isto é mau para nós, não é? Também, pronto, a gente realiza os eventos também com o objetivo de promover a freguesia, de promover o concelho, de criar aqui também algum estímulo no comércio local, e depois deparamos-nos com estas situações, que depois no futuro também não nos vai ajudar muito, não é? Tratam-se de multas de mau estacionamento, portanto, viaturas que estacionaram à beira da estrada. Portanto, isto também acontece porque a Maruja correm anualmente milhares de pessoas e os parques de estacionamento que vocês providenciam acabam por não ser suficientes. São suficientes. A gente já sabe que normalmente as pessoas também não respeitam as nossas orientações, que é estacionar dentro dos parques. Normalmente também tentam estacionar o mais próximo da feira, para não andarem muito. Se calhar nos próximos anos vamos ter que criar aqui, incentivar as pessoas a que estacionem dentro dos parques, para irem para a feira descansados, para não serem multados e tal, criar aqui algumas dinâmicas para ver se isto não se repete nos anos seguintes. Eu, porque me leva a crer, não estou a ver quem é que ia chamar, não sei, pode ser possível, alguma pessoa de má fé que o tenha feito, mas não creio, se calhar foi uma medida que as próprias autoridades tomaram, aliás, que eles tiveram também com o balão, nas várias saídas da freguesia, portanto, não creio que fosse alguma denúncia, não sei. Ficámos um pouco surpreendidos quando nos disseram à noite, porque a gente tinha solicitado que nos dessem algum apoio e, pronto, e aquela resposta que nos foi dada era que não tinham homens suficientes, e depois apareceram lá, pronto, já tinham homens para andar àquela hora, depois já tinham muitos homens.